meu. Referente a Juliette, prossegue como número 1 ou número 2? Não, o senhor é o número 2, correção, mas é bem provável que o senhor tenha que fazer um 360 curto ou prolongar um pouco mais até realinhar com a 107, ok? Certo, o Vitorino de Juliette vai fazer espera na rotatória. Gente, faça aí, correção, prossiga mais em frente, depois o senhor faça um 100 e... Só faça um 360 agora, comandante. 360 curto agora. 7360 pela esquerda, o Juliette. Cobrado o senhor, obrigado pelo destino, obrigado pelo 0-6. Tem chamada de pouso? 7 Bravo, X-Ray, Foxtrot. Web 6726, decolou de Salvador agora aos 4h30, chame em 119 decimal 35. 935, obrigado, bom dia, 6726. Bom dia, comandante. Meia cruzando 3000. Web 6726, subato nível 330, contato radar, saída Puca do Aracaju. Puca Aracaju 330, Web 6726. Controle Salvador, Rodrigo 1260, ciente da formação Mike. Nível 260, sem identificação, chegada a Mari, décimo T, nível 050. Identificado, Mari, 050, 260. Bravo, X-T, Fox-Rot. Chat, informo que o celular pousar e vai livrar a primeira esquerda na Quebec, vai manter a posição, ok? Livra na Quebec, manter a posição. Vitorino e Juliette, qual parte? Parte 4. Certo, informo que após o pouso o senhor vai livrar a primeira direita e vai manter posição, ok? Certo, Juliette, completou o 360. Certo, já com aproximação para pouso na pista no 7, é o número 2. Certo, Juliette. 3896, informo que a cabeceira está deslocada a 1000 metros. Sim, então 3896, passando agora o Serra Vita 366. Gente, corrigindo a informação do controle, a cabeceira está deslocada a 1.200 metros. Entra 3896. O 96, chame agora a com torre de controle, 118 decimal meio. Torre de controle, 1186, tá? 3896. Boa. Torre Salvador, bom dia, tá 3896. Tá 3896, bom dia, bem-vindo a Salvador. Continua a aproximação, reporte a vista 372 com trem baixo travado. O senhor é o número 1 para pouso, aguarde autorização de pouso, aguarde a autorização, reporte o trem baixo travado. Cabeceira deslocada, 1200 metros. Ok, estamos cientes das condições, tá 3896 e... Agora 2,5 milhas por Serra Vita 372, formaremos, aguardando autorização, 3896. Bravo, X-Ray Foxtrot, solou agora em Salvador, aos 48, livre a esquerda e mantém a posição. Mantém a posição, ó, Bravo, X-Ray Foxtrot. Índia Juliette, vento 090 graus, 129, agiliza, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, agilizado, Juliette. Lamento, bola 397 no 7. O 397 autorizado, reposto para o táxi. Reportará. Chame Recife, 2085, alterno 2545, Web 6726. 285, 2545, obrigado, Web 6726. Bom dia. 96, autorizado, pouso, pista livre, cabeceira deslocada a 1.200 metros, homens e máquinas na pista. O vento, 090 graus, 139, ajuste 1.010. Ok, livre pouso, pista na zero, ciente as condições, tá? 3896. Vitor, Índia, Juliette, solou, livre à direita e mantém a posição. Livrou, Juliette. Salvador, boa tarde, Volo 765, passa 145, sente da mais. Volo 765, sem identificação, chegada Amanda, se mantém nível 060. 060, precisa pro do 368, Volo 765. Aguarde autorização para o RNAV, inicialmente na proa de Aman, 1765. Aman aguardando pro 765. Até a posição. Reduza para 209. 220, volta 765. Zero, forma cabeceira está deslocada a 1200 metros, 1260. Gol, 1260, sim. Está autorizado 2000 pés via Mari, ajuste 1010. Gente, 2000 via Mari, gol, 1260. Sim, indicado, 1260. 250, 2060. Condições de manter até Duna? É confirme? Condições de manter velocidade até Duna? Afirmo. Mantendo 250, vou no 260. Sim, esse é o primeiro na aproximação, no 260. Muito obrigado. Copiou? Negativo, tá 3896. Solo 52, comandante, bem-vindo a Salvador, livre à direita, chame 121, decimal 9. Levando à direita, Golf 219, tá 3896. Sim. Brava, que você é Foxtrot, ingresse na pista, prossiga até o seu pátio. Turinha Juliette, observe o deslocamento do Bravo X-Ray Foxtrot, acompanhe-o como número 2, ingressando na pista até o Pax. 7, Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette decola de Salvador, agora aos 5-3, chame 121 decimal 9, correção 119 decimal 35. Cancele, ainda mantém a minha escuta, Alfa Vitor Juliette, vai pro corredor forte. 7, mantém a minha escuta, Alfa Vitor Juliette, na reta de decolagem. C97 a bordo, Gol 1397, táxi via Juliette, Alfa, depois para ingresso na Delta. Contaram 397. Solo Gol 1983, posição 4, pronto para o feedback e acionamento. Gol 1983 autorizado, reporte para o táxi. Contará para o táxi 983. Solo de Salvador, bom dia, tá 3896, livrou na Golf. Bom dia, tá 3896, táxi via Alfa, primeira esquerda, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, esquerda, Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, 3896, tá? 765, autorizado descer até o nível 040. 040, pois a mão toque, convido. Pois amanhã será autorizado o RNAP, no 765. Tá aguardando então, 765. Bruno 397, o tráfego está em sentido contrário, irá ingressar na Kilo, de passagem ao mesmo após ingresso na Delta, do Rio no Norte, de Palmeira. Mais 30 segundos, eu chamo o controle 199, decimal 35, Alfa Romeo Juliette. Quente, controle mais 30 segundos, 199, decimal 35, grátis. Zero, pronto para o táxi, CLB são 58, 4 horas e 40, Serra Bravo e Uniforme Fox. Nós, ajuste 1010. Provavelmente, após a sua decolagem, deverá detectar no setcast uma aeronave no corredor forte, mantendo 1000 pés, subindo para 1500, ok? Ok, livre decolagem da 10.9.6.7. Deixa do avião. Alfa Vitor Juliette, turbo mantenha 1000 pés, ingresso corredor forte. Alfa Vitor Juliette. Excelente, mantendo 1000 pés, está no corredor forte. Tudo Alfa Bravo, aqui em 0.5. Tudo Alfa Bravo, super mantenha nível 1.05, mantenha-se em condições visuais. Tudo Alfa Bravo. Tudo Alfa Bravo, autorizado, nível 1.05, grátis. Estabilizou, vou no 260. No 260, chame agora a torre 1 no noite, decimal 6. 18.6, vou no 260. 1983 para o táxi. 46 a bordo, 4 horas, alterna galeão. Passa a torcida. Via Índia, Alfa, reposta através da Juliette. Índia e Alfa, reposta através da Juliette, voo 983. O TAM 3896, autorizado ingresso no PAT 1 no gate 02. PAT 1 no gate 02, TAM 3896. Salvador, muito boa. Bom dia, eu vou no 260. Confirme, Alfa Vitor Juliette. Solicito ascensão para 2.500 pés. Gente, inicialmente vou ter 1.500, aguarde para a ascensão. Gente, subindo para 1.500 pés. Aguarde. Alfa Vitor Juliette, mantenha 1.000 pés nesse setor, setor de decolagem. Aguarde para a ascensão a 2.500 pés. Alfa Vitor Juliette. Gente, mantendo 1.000 pés, aguardando. Passou 368, agora 765. 765, vou indo para o Serra Vitor 366, repasse Serra Vitor 366. Padrão 66, 765. Salvador, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, controle, prossiga. Atingindo, mantendo 150, se possível continuar na descida, Romeu Bravo Oscar. 90, ingresso na Delta. 5490, ingresso na Delta, mantenha. Mantenha a Delta, 5490. Boa tarde. Luna 397, contato radar, suba nível 200, saída da El, transição Coral. El Coral 200, 397. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, chegada a Mari, desça e mantém nível 050. Romeu Bravo Oscar. Atingiu já e mantém 050. Informo que o seu Charlie está aparecendo 150. O controle está autorizando o senhor até o 050. Positivo, 050. Romeu Bravo Oscar. E agora, a torre 1-8 decimal 6. 8-6. Torre Salvador, gol no 765, passou 3-6. Sente, gol no 765, reporte Serra, Vitor 372 com trem baixo e travado. Botar o 372 e baixar travado. Bono 260, Solon em Salvador aos 01 no livre à direita, chame 121 no decimal 9. Direita, 219, 260. Onde foi, Bono 983, quanto espera dar 1-0? Bono 983, ingresse na Delta e mantenha a posição na Delta. Mantenha a Delta, Bono 983. Autorizada a decolagem, venha com 100 graus, 149, ajuste 1010. 5490, livre decolagem. Alfa Índia 03260. O controle gol no 397. Prossiga no 397. Podia coordenar com o centro, se exatamente a gente não, talvez nem passe, mas é, o 240 com o penal, em vez do 200. Guarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado, vou no 397. Sono Serra, Victor 372, baixado travado, gol no 765. Sente, gol no 765, continue a aproximação, guarde pista livre e autorização de pouso. Guardando autorização para pouso, gol no 765. Bono 397, o Centro Recife autorizou agora o seu nível final 240. Suba e mantém nível 240 no perfil da El, versão Coral. Da El Coral, perfil com 240, obrigado. Bono 397. Bono 765 autorizado, pouso, cabeceira deslocada 1200 metros, vento 100 graus, 149. Autorizado pouso, centro da cabeceira deslocada 1200 metros, bono 765. Filtro 5490, decolou de Salvador, chame o controle em 119, decimal 35, sua decolagem foi ao 04. 6935 ao controle, o trip 5490, tenha seu bom dia. Obrigado, igualmente. Agora, 2500 pés. Confirme destino, Alfa Vitor Juliette. Vai manter o treinamento corredor forte, avançando até 20 pés altos. Salvador, está 3196, bom dia, feito da Mike. 3196, sendo identificação, chegada Mari, desse mantém nível 060. Perfil Mari 060, e precisa ir nada. Sente, aguarda a autorização para o RNAV, 3196. Controle Salvador, bom dia, o TRIP 5490. TRIP 5490, contato radar, ascensão nível 180, saída Momo, alvo após DCT, 5490. Bombo alvo DCT Petrolina, Tripsi 490. Afirmo, 2500, Alfa Vita Juliette. Entidade, subida para 2500. Tango Romeo Bravo Oscar, autorizado 2000 pés, via Mari, ajuste 1-0 no 0. Romeo Bravo Oscar. 2000 pés, via Mari, ajustado 1-0 no 0. Romeo Bravo Oscar. Bora, livre à direita, chame 121, decimal 9, gol 1765. Direita 219, 765. 3196, décima T nível 050. 3196. 2200 metros, cabeceira deslocada, ok? 9350. Solo Salvador, 765, leva a direita, sua esposa. 1765, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, 765. Salvador, Romeo Bravosa. Siga, Romeo Bravosa. Solicita um desvio de 10 graus à esquerda para levar a formação, senhora. Está autorizado desvio, informe é na Prodituna. Romeo Bravosa. Posso. Autorizada a decolagem, o vento é 1-0 graus, 1-5 nós. A decolagem do zero deslocada, voo 983. O 983, controle. Retornando para onde, dona Romeu Bravosa. Gente, Romeu Bravosa. Três, um, nove, meia, autorizado 2.500 pés e o RNAVE após Itape voe pro Serra Vitor 366. Relativo, tem possibilidade de roda presente? O Serra Vitor 366? Bom dia. Bom dia. Passa à frente para sequenciamento. Água 3. Cuidado, Romeu Bravosa. Bruno 983, contato radar, suba ao nível 360, saída da EL, transição de INER. A EL de INER, gol 983. Opa, bravo aqui, de botei 105. Tá, Romeu, bravo. Oscar, informe estabilizado. Já está estabilizado, Romeu, bravo Oscar. Torre agora, 1-8, decimal 6. Romeu, bravo Oscar. Oscar. Zulu, Alfa Bravo, 3-4 milhas, noroeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais. Recife em 1-2-6-8-5, alterno 2-5-4-5. Zulu, Alfa Bravo. Colorado, propõe cancelamento, base pela direita, pista 197. Ciente, eu acato modificação de regra de voo, se eu prosseguir para a pouso 197, combate pela direita. O vento é 110 graus, 1,62 de nós, Romeu Bravo Oscar. Grato, Oscar. Torre Romeu Bravo Oscar, estabilizado na final da 110, solicita a base pela direita, cabeceira 197, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, torre 198, decimal 6. Oscar. No 96, autorizado 2510, ajuste 1010. Pronto, Serra Vitor 366. 2510, ajustado Final, cabeceira 97, Romeu Bravo Oscar. Excelente, avistado, Romeu Bravo Oscar, autorizado pouso. Vento 1,0 graus, 1,00 graus, 1,4 nós. Livre pouso, 1,7, Romeu Bravo Oscar. Mansão 3,196. No 983, Recife 1288, até no 264. 1983. 8864, gente. Solo, o Romeu Bravo Oscar, qual parte o senhor vai? Saiba, está, passa backtrack, depois livre a primeira à esquerda, comandante. Backtrack, bonita aeronave, hein? Obrigado. Gente, repórter CM está no pista, 3196. 3196. Ô, meu bravo, acho que me permite uma pergunta? Agora, irmão. Estou vindo de Uberaba, qual o próximo trecho do senhor e que dia que vai ser? É... nós estamos baseados aqui. A nossa base é aqui. E oportunamente gostaria de conhecer a sua aeronave, é possível? Dentro das horas, nosso telefone é nosso. Manda lá. Mapa Ferraz, telefone 8154-0125. 8154-0125, copiado, comandante. Beleza, tá aqui dentro das horas. Um abraço. Outro. Oi, bom dia, 3196, estabilizado, 10, ambiente da recepção da pista. Ciente, tá 3196, avistado, continua a aproximação, cheque 3. Baixou, travou. Ciente, tá 3196, aparece informação, cabeceira deslocada, 1200 metros, com homens e